da porta do inferno até o campo de concentração. Não tem cupido atirando as flechas do amor, e sim os anjos do inferno soando a trombeta que traz o luto e a guerra. Não vou cantar o hino nacional brasileiro, passando fome com a barriga roncando, doendo. Tenho motivos pra rimar desgraça. Olha o mendigo queimado no banco da praça. Não basta lugar ruim pra ele dormir. Viro brisa fácil pros playboys sorrir. Até queria me vestir de mendigo um dia, mas está preparado, mini use na cinta. Enquanto cê pensa em colocar fogo, sem um pingo de dó descarregar no seu globo. Só vejo injustiça, olha o detento forjado. Sua indenização é regime fechado. Se ele não sai com a liberdade cantada, vai ter funcionário tomando facada. Ataque terrorista no fórum mais perto, DP explodido pra ter mais raciocínio. Alerta pro próximo PM primário pra poder entender o porquê do estrago. Se tem desigualdade, luto, deposição, infelizmente sistema assim será a canção. A canção é terrorista, clima pesado. Abracadabra, chove finado. Da porta do inferno até o campo de concentração. O ar é triste, tem aglomeração. A canção é terrorista, clima pesado. Abracadabra, chove finado. Da porta do inferno até o campo de concentração. O ar é triste, tem aglomeração. Mais um assassinado, qual será o motivo? Em sua veia tinha um vírus do maldito racismo. Nem todos ofendidos leva na esportiva. Até então que chegou seu grande dia. Além de assista, tem inclusão, que é preconceituoso contra ex-presidiário deficiente, idoso, pai de família preocupado procurando trabalho. Qual vai ser a reação quando dizem onde moro? Alta discriminação, lugares de perigo, Pepasa, Nambi, Tamoio, São Camilo, temos algo em comum na hora da resposta. Lamento dizer, mas acabaram as vagas. É revoltante pra quem tá com o armário vazio. Luz e água cortada, seu nome já subiu. Porra, puta que pariu, que vai ser preciso pra ser olhado igual gente? Não ser excluído, não coloca a mão no peito, não canta o seu hino. Pátria amado, caralho, não tenho motivo. Se desconcorda, me mostra a ordem e progresso. Com miséria, desemprego, família comendo o resto. Que se foda, modelo com anorexia. O sentimento é pelas crianças desnutridas. O pai que se revolta, vendo o filho chorar. Só pecado na sua tentativa de roubar. No final, a mãe se entrega, vende o próprio corpo pra bancar aluguel e garantir o almoço. O filho vira traficante, a boca da gerencia pra não ver sua mãe se vendendo na esquina. Esse é o Brasil, infelizmente. Não sou tratado como cidadão, nem como gente. Sei que debaixo do teto tem várias orações, conforme o depoimento assim será a canção. A canção é terrorista, clima pesado. Abracadabra, chove finado. Da porta do inferno até o campo de concentração. O ar é triste, tem aglomeração. A canção é terrorista, clima pesado. Abracadabra, chove finado. Da porta do inferno até o campo de concentração. O ar é triste, tem aglomeração. A canção é terrorista, clima pesado. Abracadabra, chove finado. Da porta do inferno até o campo de concentração. O ar é triste, tem aglomeração. A canção é terrorista, clima pesado. Abracadabra, chove finado. Da porta do inferno até o campo de concentração. O ar é triste, tem aglomeração.